Vamos esperar esse lance primeiro, que o Palmeiras vem chegando pelo, olha a chance do gol! Gol! É do Palmeiras! Pena! Aos 27 minutos do primeiro tempo, tocou no Alex, o Alex deixou para ele redondinha, saiu a bomba do Pena. A direita do Elton não deu a mínima chance de defesa para o goleiro do Vasco. Bateu firme e saiu pro abraço. Agradece a Deus. Faz essa festa a torcida do Palmeiras. As famílias que nós estamos sempre falando, presentes aqui ao estádio. Senhoras, moças, crianças, famílias completas. Assim nós queremos ver os estádios do futebol em todo o Brasil. Tá funcionando, tá funcionando. A gente vai falando, tá funcionando. Um para o Palmeiras, zero para o Vasco, gol marcado por Pena. A deixada do Alex, a batida firme do Pena. E agora o Palmeiras vence por 1-0, tem o direito do empate, deixa o Vasco numa situação muito complicada, Falcão.